Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Esquina 64. Eu sou o Jomon e do meu lado esquerdo está o Lucas. You never see me coming. No meu lado direito está a minha irmã, a Sara. Olá. E na minha frente está a namorada Lucas, a Shoyo. Hello. E a gente mostra aqui que o poder do nepotismo é a maior coisa que existe e temos convidados que estão no seu primeiro podcast. Então, caso saia uma porcaria, saiu. A culpa é da edição, gente. Mentira. Pode ser. Mas a gente faz de graça isso aqui, então pode sair o que quiser. E o episódio de hoje será sobre Persona 5. Pra quem tá falando, puta, vocês são uns cuzões, não, vocês estão largando a Nintendo, como assim, vocês estão procurando mais likes? O Esquina 64, ele não tem relação direta com a Nintendo. O Nintendo A3 vai continuar saindo sempre com foco na Nintendo. Então, o Persona 5 vai ser o primeiro jogo que não é da Nintendo, que é, não tem console Nintendo de nenhuma forma até agora, até o momento de gravação desse cast, que a gente vai falar. Eu acho legal, na verdade, que a gente pode falar de temas assim mais diversificados aqui. Por mais que o Mario e o Jefferson não joguem muito mais coisa que Nintendo, né? A gente vai falar de League of Legends com o Mario. Ah, não. Pelo amor de Deus, cara. Aí vai baixar o nível do cast. Pra quem não conhece Persona 5, é o sexto jogo da série Persona, que teve o seu início lá em 1996. E não, é um peraí, peraí, Jomon. Como que ele é o sexto jogo se ele chama Persona 5? Porque tem dois Persona 2. Essa ninguém esperava, né? Genial. Tem os fangames, Persona 1, Persona, e os dois Persona 2 são fangames, mas eles contam com uma série principal, por mais que ninguém considere. Como assim? E Persona é uma série que é spin-off, é considerada spin-off de Shin Megami Tensei, só que Persona ficou mais popular que Shin Megami Tensei e acabou virando série própria. Os caras, eles consideram agora, tem uma série Shin Megami Tensei e uma série Persona, Atlus mesmo fala isso em japonês e inglês também. E no Persona 3, a série começou a adquirir esses elementos sociais, né? Você virou um adolescente já não falava nada, mas agora você não fala nada mesmo e tem essa coisa de você namorar. Então ele teve essa... entrou pra isso de ser visual novel de namoro com um RPG. Então, assim, eu posso dizer que a partir do Persona 3 é que começou a desmembrar mesmo, assim, do Shin Megami e se tornar algo próprio, assim, mais famoso. Sim, o Persona 3 é o primeiro, é o que ele trouxe muita gente, até pra Shin Megami Tensei, porque o Persona 3, ele ainda tem algumas... Tem um elemento mais dark, assim, né? Ele é mais sombrio. Já saía desde o início, né? Mas ele começou a tomar essa forma que ganhou mais popularidade em Persona 3. Persona! Pra começar, vamos explicar como cada o quanto cada um conhece da série pra gente já ver as expectativas depois e ter uma noção de como que o cast vai desenrolar, né? Como cada pessoa vai tomar uma posição. O Lucas e a Shoyo, eles começaram agora, né? Em Persona 5. Vocês conheceram a série Persona. É, basicamente comecei mesmo. E foi aquela coisa. Eu não conhecia absolutamente nada de Persona antes disso. Não sabia nem como que era o sistema de combate. Como que era a mecânica principal dos jogos. A única coisa que conhecia de Persona era o mascote do 4, que ele acabou ficando famoso nas propagandas do jogo, então eu acabava vendo sempre. O Teddy, né? Kuma Kuma? Isso, irritante pra caralho. Então, eu só conheci ele porque toda a propaganda do Persona 4 tinha esse bicho colorido, azul, vermelho lá. E eu sabia também que acho que tem um jogo de luta do Persona 4. Persona Arena, né? Sim, sim. Então, basicamente é isso. Eu não sabia nada, assim, de Shin Megami Tensei e Persona serem séries, assim, meio que paralelas. Tava bem desconhecido pra mim. Foi um choque inicial bem forte isso aí, o Persona 5. Eu conheci pelos meus amigos o Persona, acho que o 3. E aí eu comprei o 4 pro... Eu lembro na época, eu tinha acabado de ganhar o PS3. Eu comprei o 4, só que eu esqueci que esse jogo é o único que tem bloqueio da PlayStation. Então eu não joguei. O seu PS3 era retrocompatível? Ele era coreano. Nossa. Eu não sabia, tem... Mas o quê? Você queria comprar na PSN Classics ou é retrocompatibilidade? Não, eu comprei o jogo físico. Aí eu cheguei em casa, nossa, eu vou jogar, finalmente jogar o Persona, que meus amigos falam. Quando eu ligo, ué, por que ele não liga? Por que ele não liga? Aí um colega meu chega e fala, esse jogo tem bloqueio de região entre os países. Eu fiquei... Não! Como assim? Caralho, eu não sabia que tinha essas coisas. Tipo, no PS2 acho que ele tem bloqueio normal, né? Mas eu não sabia que tinha alguma coisa no PS3 também assim. Sim, no PS3 tinha. Aí, uns anos depois, eu comprei o Vita. E eu comprei também junto o Persona 4 Golden, né? Isso. Persona 4 Golden. Só que tava em coreano, porque ele fica na linguagem do país que você compra o jogo. Então eu não joguei. Ah, é complica. Se você não sabe coreano, complica um pouco na situação. É. Eu joguei o começo e falei, nossa, tem muito texto, não dá pra jogar mais. Aí o Lucas, eu vi ele jogando 5, achei o máximo e comprei um pra mim pra jogar também. E aí foi o primeiro em si que você jogou? Foi, o resto foi só, vamos tentar e não deu certo. Ou seja, resumo da história, malditos coreanos. Ei! Ô, louco! Nossa! Mentira, eu te amo, Shoei. Aham. E você, Sara? Eu sei a resposta, mas eu tenho que perguntar pelo cast. Pode mandar aí. Sim, é expor aqui a história. O meu primeiro contato com Persona foi com Persona 4 Animation, que tinha saído. Aí nisso um amigo me mandou ver, eu fui dar uma olhada no anime e eu achei horrível. Lembro que na época eu falei, putz, isso é um Digimon de adolescente, querendo bancar swag. Eu odiei o protagonista. O que não tá muito errado, né? É, mas pra um jogo isso é muito bom ainda. Pra um anime, não, acho que não colou. Aí, nisso, em 2014, o Jomon, meu irmão, ele me encheu o saco pra jogar o Shin Megami Tensei 4. Falei, vou dar uma olhada. Eu gostei muito do jogo, eu zerei. Falei, nossa, e aquele Persona 3 que meu irmão também fica enchendo de saco, que eu achava que era um date sim, só uma visão novel. Achei, ah, vamos dar uma olhada. Eu joguei o Persona 3, eu adorei. Eu joguei o Persona 4 e fiquei esperando aí. Eu joguei os dois em 2014. Aí foi o hype pro 5. Até eu finalmente conseguir jogar ele no início desse ano. E a gente vai ver nesse cast se esse hype foi justo ou não, né? É exatamente. É. Um bom ponto. Vamos discutir. E você percebe o que tem a ver é que eu sou chato, né? No simples, o resumo é que eu sou chato. Sim, era muito interessante ver o meu irmão jogando Persona 3 e eu só via a parte com menininhas. Eu falava, esse jogo é horrível. É, tem que jogar na televisão da sala. Na televisão da sala, fazendo date sim é complicado, né? Nossa, e a música da Velvet Room? É, pelo amor de Deus. Eu demorava bastante tempo pensando em infusões nesse vídeo. Eu só não acho que é pior você tá jogando, lutando contra inimigos fálicos e entrar seus pais assim no quarto, sabe? Mano, o Mara chama. Mas aí são demônios, tá tudo bem. Não é sexual, você é um demônio, né? Persona! Foi em 2011, eu acho, 2011 ou 2012, eu tentei jogar o Persona 3 Portable. Só que eu queria só a parte do date sim, eu não queria o RPG. Ah, e aí você queria menininhas, né? Eu queria o jogo pra isso. Tá explicado porque eu vi só menininhas na TV. Não, é no Portable, isso era no Portable. E aí eu quitei do jogo, não aguentei, era muito texto em inglês, eu não sabia inglês direito. Aí depois, 2 anos depois que meu inglês estava um pouquinho mais avançado, eu fui jogar o Persona 3 na versão do PS2 Classics pro PS3. E aí eu fui com o mindset que o jogo era um RPG com elementos de date sim, né, com elementos sociais. E aí o jogo, tipo, me rendeu, mano, foi 2013, foi maravilhoso e muitas faltas às aulas jogando, né, no meu terceiro colegial. Muitas vezes eu não ia pra escola justamente pra ficar na escola de Persona. Pô, eu lembro. E aí foi lentamente, tipo, eu joguei lentamente 4 também, né? Eu não consigo usar um RPG tão grande como vocês, a não ser o 5, que eu zerei em um mês também. Eu não consigo zerar um RPG tão grande, tipo, 120 horas, 70 horas, eu não consigo zerar tão rápido. Então eu acabo jogando 2 meses, dou uma pausa de 2 meses e zero depois. E o Persona 3 e o Persona 4 foi assim, joguei nesse meio tempo esperando o Persona 5 Shin Megami Tensei 4, joguei uma boa dose de Shin Megami Tensei, mas eu iniciei tudo com Persona. E porque eu gostei dessa coisa, tipo, ah, demônios, mitologia, religião, que eu tenho interesse, mas só que RPGs... Jogos em geral, né? Mídia em geral não aborda por medo. Filosofia e Persona, Shin Megami Tensei consegue explorar isso justamente pelo status cult dele, né? Ninguém joga, então ninguém liga, né? Que mancada, cara. Pô, tem gente que joga. Então, a coisa mais popular em Persona foi que, pro que acontecia, deu um burburinho muito pequeno em Persona 3 que os adolescentes se dão um tiro na cabeça. Aí veio uma igreja lá falando, putz, olha, tá incentivando suicídio. Mas acabou aí, sabe? Foda-se que tem Lúcifer no jogo, foda-se qualquer outra coisa. Eles não ligam. Ninguém jogou até ali. E as expectativas de vocês com o jogo, tipo... Bom, Eu peguei esse jogo logo depois, assim, que... Não logo depois, eu demorei um certo tempo, né? Que eu tinha zerado Xenoblade 2. Aí eu conversei com o mestre Jomon dos JRPGs. Eu fico lisonjeado, mas acho que não mereço. E aí eu te perguntei se o Persona 5 vale a pena, e você falou, vale, assim, foi bem simples a resposta. Aí eu procurei... É spoiler pro final do cast, né, deixa eu passar, né? Isso é. Mas eu procurei não ver muita coisa do jogo, eu vi apenas um trailer, assim, com uma cinematic, e eu achei muito bonito, gostei da música, e, assim, pelo que eu vi de notas de reviews também no geral, que são altíssimas, acima de 99... 90 ou 9, né, no caso. 99 é foda. Minha expectativa tá altíssima. Eu tava esperando algo assim de qualidade suprema. Ainda mais que muita gente começou a falar que Persona também é meio que referência pra JRPG. E foi isso, basicamente. Justo, pode continuar, pode continuar. Eu não tive nenhuma, porque eu vi o... No dia que o Lucas comprou, eu tava com ele, a gente foi direto pra casa dele e eu fui assistir. Falei, nossa, jogo diferente, né, vamos ver. Quando assisti, eu falei, nossa, gostei muito do jogo. Aí, acho que depois de 2 semanas, eu comprei e joguei. É, mas tá faltando um pedaço da história aí, porque teve muito texto uma hora, eu olhei pra minha direita, tinha alguém pescando um pouquinho. Detalhes. Por que precisa saber disso, tá? Persona! Bom, as minhas expectativas com Persona 5, depois de ver o primeiro trailer, que era só aquela cadeira... falando você quer ser emancipado, eu tava muito ansiosa pra voltar a um clima muito dark, porque eu tinha ficado meio... Fiquei um pouco chateada com o Persona 4, porque tava um clima muito de brincadeira, e eu tava com saudades do clima bem dark do Persona 3. É, o clima depressão, né? O clima totalmente depressivo do Persona 3 e de algumas partes do Persona 4, aquele momento de tensão. Eu tava esperando um clima mais dark no Persona 5. E aí subiu o hype pra isso. Subiu o hype totalmente. E o resto do hype de Persona normal. E o meu foi a mesma coisa. Eu desde que anunciaram, tipo, que o Persona 4 é de 2008, se não me falha. 2008. E aí, 2008. E em 2012, eles anunciaram o Persona 5 com o Persona 4 Dancing All Night e o Persona Q para 3DS. Né? E nesse do Persona 5, eles, acho que eles comentaram só que ia sair Persona 5. Eu não lembro se tinha saído já esse trailer do Você é um Escravo que era Emancipação. Mas eu sei que depois de 2012, do final de 2012, foram anos difíceis, tipo, pegando cada pedacinho de informação que tinha de Persona 5 e mastigando. Era trailer, saía um trailer novo que demorava pra caralho pra sair. Era ver tudo que era possível ver do trailer. É tipo, game explain total no trailer. Você viu tanto. Você viu tantos trailers que você comentou comigo que quando você foi jogar, você sabia quase tudo, assim. É, exatamente. Então, isso é um problema de um jogo demorar tanto e mostrar tanto trailer, porque. No final de tanto ver os trailers e, tipo, de ter a parte clichê também, né? No Persona 5 não é um jogo totalmente original. Então, você vendo os trailers e conhecendo a série, você já sabia alguns temas que vão ser retratados. Tal, você não sabe como vão ser os desenvolvimentos disso, mas você sabia alguns temas que vão ser retratados. E o que ia ser boss ou não, né? Então, basicamente, até o jogo... De todas as dungeons do jogo, eu conheci acho que umas 6. Antes de jogar. Puta, basicamente. E sem ver gameplay. Sem ver nada. Eu já sabia como eram 6 dungeons, pelo menos o gimmick da dungeon e o boss final. Nossa, isso é muito problemático. Isso foi complicado, mas a minha expectativa... Mas a minha expectativa com a Atlas era, tipo, eles podem ter feito a La Disney e ter mudado, né? É, não sei, eles não estão entregando, eles estão dando spoiler errado, né? Não foi bem assim, mas... É, eu sei como você se sente. Isso aí é tipo a Mitra aparecendo no trailer do Xenoblade 2, mas tudo bem, né? É tipo isso, exatamente. É o mesmo nível do Xenoblade 2, assim. Que merda, hein? Eu dei sorte de não ficar prestando atenção nos trailers. Eu só vi uma vez e deixava quieto. Eu também. Eu vi e falei, tá, deve ser um personagem. Não ligo, porque eu não imaginei que ia comprar o jogo também. Isso, Ana, seria bom. A Shoyu tava assim tão... Assim, de por fora de ver as coisas pra evitar spoiler, que nem na capa do jogo ela tinha visto os personagens direito. Aí ela nem sabia quem ia ser party member. Foi engraçado ver as reações dela. Eu comprei e falei, vou jogar. Eu nem olhei a capa, não olhei trailer, não olhei nada. Eu falei, não viu a abertura, não viu a abertura do PS4 abrindo, né? Que mostra todos os membros da party na abertura da verdade. Você acredita que eu vi? Só que aí, como eu fui jogar de novo, eu já tinha esquecido tudo e eu pulei. Porque eu queria começar logo. Nossa. Persona! A partir de agora, entraremos na parte com spoilers. Então, a menos que você não ligue para spoilers e queira saber como é o jogo que a gente vai falar, a gente não sei, eu não prevejo o futuro, não sei o quanto a gente vai soltar, o quão cedo a gente vai soltar spoilers. Então, o safe bet, assim, a aposta segura, é a partir daqui. A parte que não vai ter spoilers depois vai ser só na recomendação, que cada integrante do cast vai dizer se recomenda o jogo ou não. Se você quiser saber se a gente recomenda o jogo e você quer jogar, vai pra lá e vai pra lá. E não tem mais o que fazer. É isso. E se quiser assistir esse cast, assim, o mais rápido possível, sem zerar o jogo, assiste o anime merda, isso já... Não, não faz isso. Não assiste o anime. Não, mano, não joga, mas não assiste. Tipo, se você não estraga isso pra você, não estraga essa experiência. Esquece Persona. Assim, ó, como eu era novo pra série, e eu realmente não tinha noção de como funcionava o sistema de combate e tudo no geral. Até o sistema de dias, que eu fiquei lembrando da pressão que eu sentia jogando Majora's Mask e ficar resetando os dias, mas esse jogo, o dia passa, já era. Eu fiquei, assim, surpreso pra caralho com o sistema de combate daquele One More. Achei genial. Eu não tinha jogado os anteriores, né? Mas deixou o jogo super rápido pra mim no combate. Aparecia um bicho, dava um dano crítico, beleza, todo mundo dava um golpe fodão lá. E é isso. Evitou muito pra mim aqueles combates, assim, desnecessariamente longos. Ainda mais com minions aleatórios em dungeons. Aí então, eu concordo, tipo, o sistema de One More, o sistema de... Outro sistema de Shinigami Tensei normal, que é o Press Turn, eles aceleram muito, assim, tipo, é uma coisa que desacostuma quando você vai jogar qualquer outro RPG que não tenha isso, né, que você acelera tudo, né, acelera tanto a morte do seu time quanto a morte dos inimigos. Isso porém, né, e, assim, pra quem não sabe o que a gente tá falando aqui, o One More funciona assim, ó, quando você acerta um golpe do tipo efetivo contra o inimigo, imagina Pokémon. Você vai dar um golpe de água num Pokémon de fogo. Pelo fato de você ter dado um golpe efetivo, você ganha um turno a mais. Então, se você continuar atacando, assim, golpes efetivos em inimigos diferentes, você vai ganhando um turno a mais e a mais. E isso praticamente deixa super rápido, porque você consegue atacar todos. Quando você derruba eles, todos eles, né? Quando sempre que você acerta um ataque, você tá derrubando. E sempre que você derruba todos, você consegue soltar um golpe em área. Né, com 100 elementos. E que ele te agracia caso você termine a batalha com esse golpe em área com uma cena maravilhosa, né? Com sempre um corte espetacular. Que é especial pra cada personagem que deu o último golpe. Que no anime não fizeram nada, né? É, ficou feio pra cacete. Ficou com as orelhas de macaco, né? Ah, não. Esquece o anime, gente. Mas a Shoei tinha comentado comigo, assim, e ela falou que gosta da arte do Yusuke. Eu acho que eu concordo que a dele é mais da hora. Ele dá aquela reboladinha ainda pra poder fazer a pose? Nossa senhora. Mesmo. Nossa, não concordo. Eu gosto muito da Makoto. Ah, a Makoto é melhor. Eu vou ter que... A Makoto, ela dá uma quebradinha com a bunda pra trás, né, também. Ela vai só um... Dá uma olhada pra trás. Estilosíssima, muito, né? Bom. Escolhi ela de waifu. Pro protagonista? Sim. Mas eu acho que a melhor ceninha dessas aí de Hour of Attack é da Haru, que sai... Vem as coisas caindo do céu e ela senta numa mesa de chá e meio que apresenta, assim, né? Tipo, ah, acabou o jogo, sabe? Muito bom. Que era? Como era? Adiu, que fica escrito exatamente. Atrás. As frases também são muito boas que ficam atrás. É toda frase que termina, né? Tipo, the game is over, adiu, a justiça prevaleceu. Eu não vou falar isso em inglês, que eu não vou conseguir. A justiça prevaleceu. Persona! Mas uma coisa que eu acho, tipo, muito do cara, tipo, tanto quanto o sistema de batalha, que o sistema de batalha, ele vem de Persona 3 e Persona 4. Tipo, ele é basicamente uma versão melhorada do sistema de Persona 3 e 4. Você tem armas, essas coisas, mais elementos que em Persona 3 e 4 não tinha. Mas uma coisa que eles conseguiram construir, é muito bom, é a porcaria dos menus deles, tudo assim que, isso, essas cenas finais, elas são a continuação do menu, né, ela é a beleza do menu nas cenas finais. Sim. Oh, eu gostei também do menu que modifica, né, no começo é de um jeito, ele muda, né, depois que você ganha o caderninho, e aí quando você começa o jogo de batalha, o menu é outro. Como? Nossa, o menu você faz, tipo, ele no início ele é meio cru, né, e depois quando você libera de fato o jogo, aí tem... Equipe. Tem todas as opções. É, eu fiquei, nossa, fiquei maravilhada. Porque geralmente no começo já te spoila tudo, você fica, ah, poxa, você vê já tá acostumado, né? Depois que você ganha o Arsene, que é o primeiro persona lá do... Não, eu tô falando o menu do jogo, de salvar... Não, então, mas aí que muda o menu. Acho que quando você ganha ele, o menu muda, porque o seu personagem ganha roupa diferente no menu. Ah, sabe? Sim. Sim, é, aí, tipo, antes ele tem um menu que é o Start, que é um menu... É um menu muito rápido de save, essas coisas, que é bonito já. Mas é um menu simplista, né? Um menu... com as coisas importantes, ó. Aí depois que você tem um menu no triângulo, que é quando você meio que começa o jogo, e aí vem o menu com as transições do dele ficando de costas, ele quando vai pegar a arma, aí mostra o personagem pulando e puxando a pistola pra frente. Aí tem, puta. Nossa. Cada transição, assim, uma coisa que eu consigo, que eu falo, acho que a única coisa que eu consigo falar pro Persona 5, eu não vi um jogo que fez isso melhor, é em questão de qualidade de menu, assim. É, eu concordo também. Fácil. Design, todo o clima. É, você fica um tempo assim, tipo, sei lá, uns 15, meia hora, olhando só o menu pra ver o passo a passo do que o personagem faz. Porque no início ele fala, nossa, ele pulou ali. Sim. Mas você quer ver a cena de como que ele puxa as coisas do menu, as cenas que ele faz com o menu. É, e esses menus também é na parte, que é uma coisa que mostraram muitas vezes nos trailers, na parte de comprar arma, na parte de comprar medicamento com a doutora e com o vendedor de armas, que também é muito bom. É, tudo tem o mesmo esmero que o menu com o personagem principal, né, cada... Sim. Os NPCs. É ótimo. Persona! E mesclando os menus e as cenas de batalha, os menus das batalhas... É muito... É, tipo, tudo nesse jogo é estiloso, mas... mano, não tem como falar isso, é muito estiloso. O Jamon tá tendo orgasmo aí até. Ah, é porque isso, tipo, é uma coisa que os teus mostravam que meio que talvez vire, ainda não temos muitos RPGs novos, né, que de turno baseados em Persona 5, né? Não sei se vai virar uma tendência, mas talvez o menu... De que você não navega em lista, mas navega com todos os botões, tipo, aperta triângulo pra abrir a parte de magia. Aí sim vai ter uma lista, né? Não uma lista lá Final Fantasy, que lá no fundo da tela, assim, não que isso seja ruim, mas é mais antigo. Eu não sei, mas eu tenho a impressão que esse sistema do Persona 5 de você usar todos os botões pra selecionar coisas em vez de ter uma lista... Vire padrão. Eu acho que não, acho que isso é mais uma marca do Persona 5. É um chute. Eu não acho que isso seja tendência, que é muito trabalhoso fazer isso. Então, daquele estilo, porque o Persona 5 é aquela coisa, nossa, não é verdade, a gente nem comentou da história. É, vai ser meio jogado assim, mas em Persona 5 eles são ladrões fantasmas de coração, né? Eles são ladrões fantasmas, então eles deixam aquelas... Que nome aquelas... brega em português, hein, João? Ah, é, mas é o nome de tradução, Phantom Thief of Hearts. Não, mas em português parece nome de música de banda sertaneja, sabe? é o que eles são. Não, nem mais nem menos que isso. E aí, por eles serem bandidos, todos os menus, várias coisas dos menus, eles são estilizados naqueles esquemas de pega... palavras de jornal e cola, né, pra formar. Então você tem uma letra maior, uma letra menor, uma letra maior. Isso, de fato, é exclusivo de Persona 5. O que eu acho que talvez entre seja a navegação. Eu achei muito confuso a primeira vez. Mas depois você acostuma, você nem importa mais, né? Você acaba gostando. Mas o que, as letras ou o menu? As letras, assim? As letras. Sim. A fonte é um pouco estranha, né? Muito. Mas depois você acostuma, né? Eu acho que esse problema das fontes é que em japonês era muito mais fluido por causa dos kanjis. Ah, é verdade. E ficou um pouco estranho em inglês mesmo. Persona! Tipo, eu acho que o menu junta muito com a música. E que é tanto marca do Persona 5 que todo mundo agora fala Persona 5 lembra. Ah, é aquele do meme? É verdade. Persona 5. É, porque o... You've never seen it come. Eita porra. Velho. Essa merda. Vocês não viram que isso virou meme? Pera, vocês não viram? Não. Pô, procura não. Depois Simpsona. No... Ai, não. Mas só que aí eles colocam essa música e já jogam o menu na pessoa que vai fazer a bosta, né? Eu já vi Steam de Hams com versão Persona 5, isso conta? Talvez conte. Mas as músicas, elas são, tipo, elas são um S de jazz, né? Que provavelmente quem está ouvindo o podcast está ouvindo agora no fundo com a melhor trilha sonora que o Esquina 64 já presenciou. Meu Deus. Se pá, o Nintendo 3 também. E, pô, são músicas ambientes excelentes, assim, músicas cantadas que já são meio que clichê, assim, já são marcas de série de Persona. tá lá. Mano, eu, a trilha sonora, de fato, assim, é... É outra coisa que, tipo, junto com a apresentação dos menus, é bater palma, que nem a minha irmã falou. É marcante, única, tanto que eu acho que uma coisa muito legal de Persona é que cada Persona tem uma música marcante. Tipo, Persona 3 tem um estilo de música marcante, Persona 4 tem outro, Persona 5 tem outra. É, assim, o Shoji Meguro escolhe um estilo musical pra ser o jogo inteiro. Isso é da hora mesmo. É, eu e a Shoei gostamos tanto da trilha sonora que toda vez que a gente tá, assim, meio que disperso, a gente olha um pro outro, tá cantando, sabe? Música do jogo do nada, sabe? Essa é uma doença que aflige mesmo, isso aí é complicado. Sim, mas a música é boa demais, viu? Exato. Nossa. Pena que eu não entendo uma palavra que aquela mulher fala. Mas de curiosidade, quando ela deu uma entrevista falando que escolheram ela, porque quando estavam pedindo assim, ah, canta aí, vamos ver quem vai cantar a música do jogo. Aí quando cantaram, esse cara falou, nossa, você tá... letra em inglês, né? Falou, nossa, eu não entendi uma palavra do que você disse, vai ser você. Porque o americano ele não entende o que, que ela tá falando, porque ela é uma japonesa falando inglês. E o japonês não entende porque ela é uma americana, porque ela tá falando inglês. Então vira, tipo, vira um outro instrumento, entendeu? A voz dela. Puta que. Nossa, é só velho. Só pela melodia. Eu jurava que ela tava cantando em japonês a primeira vez que eu vi. Aí o Lucas, não, ela tá cantando em inglês. Fiquei, como assim? Acho que a única música que ela canta em japonês é o encerramento. Sim, sim, exatamente. Até que eu achei estranho pra cacete no final. Eu juro, eu fiquei parado assim escutando. Falei, não é possível, cara. Será que eu tinha feito assim enganei minha mente, o jogo inteiro era japonês, sabe? Eu fiquei naquela dúvida. Não, mas outra marca de Persona é um inglês sofrível nas músicas. E nas vozes também, João? Não, mano. O que, você tá xingando a parte dublada? É? Toquei no tema delicado aí, né, João? Mas como assim? Eu não gostei do inglês do jogo. Assim, os personagens falando inglês, dublagem. Então, imediatamente eu fui na PS Store, baixei o patch lá pra japonês e acabou. Solucionou todos os problemas da minha vida. Porque eu não conseguia. Toda vez que o Igor falava, eu achava estranho pra caramba. Acho que qualquer personagem. Até a Morgana, sabe? Mas você não gostou da dublagem mesmo? Ou da tradução? Da dublagem. A tradução eu achei bem feita. Eu não sei, né? Eu não sei nada de japonês, então pra mim, se os personagens estivessem me xingando lá, eu não ia saber. Ah, entendi. É, esse é um problema, tipo, que eu já falei em Xenoblade, eu acho, e aqui eu tenho um problema, em geral eu tenho esse problema, e a minha irmã também tem esse problema, de entender o mínimo de japonês pra caso aconteça de jogar o jogo em japonês com legendas em inglês, aí a gente se perde, porque a gente não sabe mais o que seguir. Se é pra tentar ouvir a voz e entender o que os caras estão falando, e a legenda não tem nada a ver, ou ficar lendo a legenda e ignorar a voz. Sim, porque tem muitas adaptações, e você fica ouvindo em japonês, entendendo... O que que tá acontecendo, mas tá totalmente diferente em inglês? Fica muito estranho, ó. E sei lá, eu gosto do... Não é, obviamente, a Persona 5, ele tem um conjunto de dubladores japoneses retardado, assim, é muito bom. É retardado no sentido de bom, né? São ótimos. São a alta classe dos dubladores japoneses. Sim, eles gastaram muito dinheiro com aqueles dubladores. Só que eu gostei, tipo, em inglês, assim, eu não achei que eles deixaram a desejar. Eu me relacionei com os personagens, assim, eu não tive problema com eles. A única coisa que eu achei estranho era o Ryuji não falar fuck, ele falava effing. Ah, isso é bizarro. É, eu acho muito estranho. Até escrito aparece, né, ele quase Sim. nunca fala fuck. E, tipo, ele é um puta delinquente que não consegue falar um palavrão, né? Isso eu não entendi. É, pior que o jogo é mais de 18 anos, né? Como falar da história de Persona 5 é muito chato, já que é um jogo de 120 horas, vamos tentar guiar a gente com perguntas. Então, a primeira pergunta é, qual é o Palace que nesse jogo são os nomes dados às dungeons que vocês mais gostaram? Eu gostei do Palace do Kamoshida, porque como eu já falei antes, eu tava esperando uma atmosfera bem dark do Persona 5, e já começar a história com uma história de abuso, você vê os alunos machucados, você vê a Shiro, você vê o professor abusando da Em. Aquele papo todo, ele falando, não, você vai pra um hotel comigo, e ela reclamando pro protagonista. Aquilo foi muito impactante pra mim. E você fica assim, ah, nossa, não... como é o primeiro Palace, acho que não vai dar em nada, só vai ficar no ah, ele é um abusador e tá batendo os alunos. Mas quando dá, eu vou, o Kamoshida fala, vou descontar na Shiho e ela se mata. É, a Shiho ela tenta se matar, na verdade, né? É, ela tenta se matar, sim. Ela pula de um prédio, é porque ela. É muito merda, né? Porque parece que ela morre, e aí, tipo, volta depois de um tempinho, né? Aí a Annie bate um papo com ela, ô, você tá bem? Não, eu caí do prédio, tô zoado, vou passar mal agora. Aí ela desliga. Ah, mas eu acho lindo a Annie falando com ela depois no social link da Annie. Então, e você vendo ela tentando suicídio, e você vê o que o Kamoshida fez, eu achei muito impactante. Falei, se essa é a primeira dungeon, eu quero ver o resto. Aí vem um erro, né? Aí vem o primeiro erro. Foi um erro. Quando eu saí animado no meu quarto falando, esse jogo é demais, meu irmão falou, abaixa a bola que vai piorar. Ah, não. Não, deixa pra depois sim. Mas o Palace em si não foi pra você nada demais. O que foi realmente impactante foi a preparação, né? A história antes do Palace. A história por trás do Palace é porque a história antes é muito boa, mas você vendo o que que tá por dentro da cabeça do Kamoshida falando com a Cheryl dele, eu achei ótima. Tanto a representação dos alunos sendo escravizados, basicamente, quanto você enfrentando o Cheryl Kamoshida e ele falando o que que ele acha, ele com a Ain, ela com aquele uma roupa bem, bem provocativa, né? Sim, pra você ver o que ele acha dos alunos, eu achei demais. Além de, tipo, ser a primeira, a ambientação, tudo que representa, o castelo. Realmente, o que ela falou da história foi muito impactante. Eu fiquei com uma raiva. Eu e o Lucas, a gente ficou com muita raiva do Kamoshida. Nossa, foi uns... Na verdade, foi um alívio até quando a gente bate na cara dele. Foi a melhor sensação do jogo. Tipo, quando ele se confessa, né, depois que você rouba o coração dele, e aí purifica o personagem, isso aí, a cena dele se confessando depois por estar purificado e ficar mal consigo mesmo, é uma cena, tipo, é uma cena de alívio, né? Você se sente, nossa, esse filho da puta vai ter o que merece. É um puta abusador, né? E não só isso, mas também da parte da Anne enfrentando ele, eu acho lindo. Foi muito bom. Justamente a Anne não quer matar ele porque ele paga o resto da vida, assim, pelos pecados que ele cometeu, né? Eu também gostei dessa parte. Mas o seu preferido foi o do Kamoshida também, então, Shoei? Eu gosto da história dos palácios. Favorito? Eu nunca parei pra pensar. Então essa é a hora. Eu não tenho. Vai, Lucas, então. Vamos ver. É melhor Lucas, velho. Tô pensando aqui. Realmente, pela história... O do Kamoshida, assim, é absurdamente superior a todos os palácios, porque você pega o do Madarame, é uma merdinha, história, infelizmente, né? Mas em questão de estilo do Palace, eu acho que o do Cassino, assim, é absurdamente foda e... Obrigado, Lucas, obrigado, eu precisava disso. Então, concordar. A música, assim, quando você já entra no Cassino e toca aquela música cantada, porque a maioria dos Palace não tem música com voz, né? Você já fica em outro feeling, sabe? Você fica, puta que pariu, o negócio vai ser foda. Aí, os tipos de inimigos que aparecem, alguns puzzles que você tem que realmente interagir com... Como se fosse um cassino mesmo, em jogar e burlar as regras, é fenomenal. É, você vê que a personagem principal, que é a dona do cassino, ela é uma puta ladra, né? Ela, sim, sim. Ela não é questão só de ser ladra, né? É questão de usar todos os artifícios que ela pode pra conseguir assegurar a vitória. É, ela ficou tão deturpada de onde ela trabalhava, assim, que o senso de justiça dela foi alterado e ela tem que, assim, usar meios alternativos pra conseguir o que ela quer. Eu adorei isso. Então, eu fico nessa luta entre a história do Kamoshida e o palácio da... Aí me fugiu o nome dela. Da Saia, né? Sai. Eu acho que eu vou votar no cassino, na real. Não tem votação aqui, todos são vencedores. É bom saber, então. Persona! O meu, eu fico com a mesma coisa que o Lucas, eu gostei muito do cassino. É, todos os motivos do Lucas, assim, a única coisa que eu acho chato no cassino é que nessa parte do cassino eles adicionam um personagem que... vai sair muito rápido da sua party. E eles ficam fazendo pandering nele. Eles ficam puxando o saco. Eles têm que mostrar no menor tempo possível que aquele personagem é muito foda. E aí, o castelo todo, né? A dungeon inteira é ele resolvendo as coisas. E você falando, nossa, olha, como você é foda. É. Ah, nossa, como você é foda. E fica isso, né? Saco. Sendo que é Makoto que fazia isso antes, né? Exatamente. Então, o problema é que personagens ficam burros muito rápido. Todos os personagens da party. É aquela máscara sugou o cérebro, se você não sabe. É a única explicação. Ah, vou ter que concordar com vocês. O cassino foi o mais bonito, meu. É que eu gosto da Futaba também, porque ela... A roupa dela. A Futaba, assim, né? Dando, puxando um mérito na Futaba, é muito interessante como eles contam a história dela na dungeon dela. Sim, eu achei muito... E por ela ser a única que é uma personagem da party, que você entra no palace dela, né? Você é a única personagem que tem um palace da sua party. Sim. Então você Verdade. Vê, diferente dos outros, que são pessoas corrompidas, escrotas... A Futaba, ela é corrompida, mas só que não é dela, assim, a situação, né? Não é só dela. Mas isso deixa um sentimento estranho, que é quando aparece a Cheryl dela. Porque a Cheryl tá ajudando a própria Futaba. A Cheryl não é do mal, entre aspas. É sério que isso foi o que mais, assim, deixou em choque? Porque os tentáculos descendo do personagem dela foi o que mais me deixou, assim... Ah, mas ali é meio Cthulhu, né? Aquilo é meio, tipo, é Cthulhu? Não sei, não tem como se falar isso, né? Mas é... Cthulhu, né? Assim, meio que... Eu esqueci o nome do criador, é o... O Lovecraft. Exatamente. Então, que a persona dela é a Necromicon, né? Necromicon? Necronomicon? Não lembro como se fala o nome do livro. E é o livro que dá o conhecimento sobre o obscuro, né? Porque ela é justamente uma hacker, então ela conhece o mundo inteiro. Ela não existe uma parede que ela não consiga quebrar com o conhecimento dela. Eu juro que eu não sabia dessa. Porra, ah, você não sabia? É, não. O persona dela é isso. O primeiro. O segundo é uma bola escrota. Mas o primeiro é isso, e aí, tipo, é exatamente... Aí os tentáculos vêm pra lembrar do mito, né? Que sempre retratam com esses tentáculos, né? Eu não sei por quê. Você não consegue ver o bicho, mas tá lá. Eu achei que porque era o jogo era japonês. Pode ser. Nossa. Você pode destruir Atlas completamente e falar que não tem nenhuma mensagem, é só japonês. Causa aquele incômodo, mas por ser persona e ter coisa por trás da... Pra perdoar. Persona! E com os melhores palaces já ditos, quais foram os palaces que vocês mais detestaram? Ah, eu quero falar primeiro, cara. Sério. Eu acho que todo mundo vai... Talvez todo mundo concorde nisso, não sei. Eu tenho que dar uma olhada. Assumir meu foi assim, foi embora. Eu quero que o palace do Shido vá pra puta que pariu, cara. O navio? Eu Nossa. Quero que se foda e exploda aquela merda, cara. Porque eu não suportava virar rato e ficar andando... um mau tempo lá naqueles puzzles idiota, sabe? Eu não tava suportando mais, cara. Tava longo demais aquele palace. Eu não consigo concordar. É porque, assim, eu já enfrentei dungeons horríveis em outros jogos. Ah, todos mesmo. Eu pensei, Nocturne tem uma dungeon de teleporte que você quer enfiar a porra do controle do PS2 no cu e nunca mais tirar. fazer backtracking é, tipo, backtracking, ficar voltando a dungeon é uma coisa, tipo, só ele falar, beleza, mano, eu aceito isso aqui qualquer dia da semana perto de teleporte. Que poderia não, mas... ter sido pior. Com seu exemplo, assim, se eu comparar merda com uma merda pior, não vai mudar o fato de ser merda. Não, sim. Mas mas é exatamente por esperar coisas piores da Atlas, eu já tinha... Eu olhei e falei, ah, tá, ok, foi de boa. Não teve tanto mal. E eu queria passar mais tempo, não sei, né? Eu sou retardado, eu queria... Tava 80 horas já, 90 horas no jogo, e eu queria passar mais tempo com o jogo ainda. Essa dungeon eu não achei tão chato os ratos, mas ela peca por ser muito longa, porque tem uma hora que você já não aguenta mais mesmo. É, isso é verdade. E a fight final também, com o chefe, eu apanhei bastante. Apanhar pode ser. Mano, eu acho que a fight dessa dungeon é, mano, muito absurda. Ela é a única fight que não usa o tema de batalha de chefe normal e usa um novo tema. Cantado. Que é foda pra caralho. Absurdíssimo, absurdíssimo. Sim. E aí ela anima a fight. Pra mim isso aí, tipo, quando começou, mano, eu tava suando já. A fight pra mim foi retardada, foi fácil. Mas eu gostei muito do tema. Tema dava aquele hype, assim, na luta, né? Parecia mais importante do que realmente era. Sim. E eu acho também, achar essa, então, a pior. Pior foi, porque foi muito comprido. Eu cheguei uma hora falando, não aguento mais, não acaba, eu queria que acabasse. Pra complementar também, por que eu não gostei desse palace? Assim, durante o percurso dele, eu vi muitas máquinas de... Eu esqueci, aquelas máquinas de cassino, qual o nome? Sim, é que tem uma parte do barco que tem essas máquinas de... É patinco, né? Bingo, eu não sei, sim. Caça-níquel. Caça-níquel, isso. Exatamente. Isso. Então, todo esse clima, assim, de caça-níquel, a pessoa festejando aí, tipo, bonito, eu fiquei lembrando do cassino, porque as pessoas já estavam de terno, todo mundo bonito, assim, com um monte de máquina e dinheiro. Então, eu, assim, o fato de ser um navio que ele quer direcionar, assim, o país, beleza. Mas você passa boa parte da dungeon dentro dela e não tão fora, né? Então, mas ele não quer... Essa é a pegada, ele não quer direcionar o país. O país afunda, ele tá se direcionando. Eles... uma coisa que eu não gostei no Persona 5 é que eles são... Eles explicam demais o que deveria ficar só pro jogador entender. Tipo, quando aparece na dungeon que você tá... Num cofre, e aí os personagens que estão lá dentro, a representação dos seres humanos na visão daquele ser são... Caixa eletrônico. São caixas eletrônicos, porque ele saca o dinheiro daqueles. Aí os caras param e falam, nossa, olha, caixa eletrônicos. Eles são caixas eletrônicos porque as pessoas estão perdendo dinheiro e tá sugando o dinheiro delas. É, então, é super, toda hora eles fazem isso. Aí todo mundo saca o celular e tem uma conversa no celular longa pra caralho, falando, nossa, gente, vocês viram que as pessoas lá são máquinas? Nossa, é verdade, são máquinas. Aí você exatamente. Você pode falar yes ou yes, I think, sabe, sei lá o quê. Uma coisa muito... É a mesma coisa, né? É que os personagens são burros, eles acham que o jogador também é burro. Então, isso é uma coisa que, tipo, que eu acho que as dungeons de Persona 5 pioram porque elas não deixam você brisar nelas. Você tentar entender o que a dungeon tá significando, né? Eles respondem pra você assim que você entra nela. Eu gosto muito de todas as representações dos Palaces, né? São... Cada Palace é na cabeça de uma pessoa e cada pessoa vai subindo na hierarquia, né? Você começa com um professorzinho de uma Olimpíada... Aí você tem um artista, você tem um Yakuza, que não é um Yakuza. Depois é um grupo hacker. Que é a Futaba, né? Que é a Futaba, é. Você não tá num grupo hacker, né? É uma criança que você tá, né? Você tá na cabeça de uma criança que foi corrompida pela sociedade. Depois você tá com o dono do McDonald's, o presidente. E depois você tá na cabeça da humanidade e de Deus, basicamente, né? É, that escalated quickly, né? É o meme. Mas eu achei bem... É uma das coisas que eu perdoo ter tanto tempo no Persona, é que eu achei que não escalou tão rápido assim. Escalou, às vezes, até ali na dungeon da Futaba, que é a parte da dungeon, eu achei realmente... Tipo, o negócio tava meio enrolando, assim. Porque eu sabia que ia ter mais gente na party, e que cada nega da party ia falar com uma pessoa... Ia ter uma dungeon pra cada nega entrar... Aí você já conta quantos vai ter. Eu acho que escalou, tipo, do Shido pro final, assim. Então, é o Shido... É todas as pessoas, porque você tem o presidente do lugar, né? Você tem o futuro presidente do país. Depois você tem a dungeon da sociedade. Sim, mas foi aí que escalou rápido, porque o resto do jogo é um pacing, assim, absurdamente lerdo. Não, sim, mas pensa assim, o presidente, o que pode ser depois do presidente? Deus. Entendeu? Então, tem a sociedade e depois, porque é a sociedade que, vendo um político corrupto, não quer aceitar que ele é corrupto, né, e quer que ele continue no poder, quer que ele tome o poder, porque pra sociedade ele era a última esperança. E aí nisso você tem a dungeon da sociedade, que é o Mementos, que é uma dungeon merda, e que você explora o jogo inteiro. Eu acho que não escala rápido porque você tem contato com o Mementos o jogo inteiro. É, você tá vendo que é aquilo... Tá corrompido faz tempo e que alguma hora você vai ter que resolver aquilo. Persona! Eu sei que vocês dois vão falar que a do Madarame é a pior dungeon, então podem falar aí. Não, não, não. Ô, louco. Eu detesto a dungeon do Kaneshiro. Porque ela, pra mim, é tipo, foi a única dungeon. É mais um motivo de orgulho meu, assim, que foi ferido ali. Você precisa sair, né? A única dungeon que eu precisei sair dela. Porque lá no final ela tava sofrido. Pra ir no banheiro, nossa, né? Nossa. Foi uma merda isso. Todas as primeiras, a segunda, tudo o resto foi suave. Essa dungeon eu precisei sair porque no final eu não tava conseguindo aguentar sem mana, sem nada. E aí eu precisei gastar mais sair. Porra, Jamon. E o Kaneshiro, ele como personagem, que é o Yakuza da vez, né? Ele ameaçando os personagens principais, eu tava esperando até a segunda dungeon, eu achei um motivo ok, assim. Ah, o Madarame, foda-se, assim, ele existe, eu aceitei relativamente bem o que ele falou. Mas o Kaneshiro, eu achei que como eles entraram, porque a Makoto era uma personagem muito inteligente e ela nesses episódios, nessa saga dela, ela, pra mim, ela fica muito impulsiva. E aí eu não gostei dessa mudança. Pra mim foi uma mudança de personalidade, né? Eu já discuti com a minha irmã, provavelmente ela vai me xingar já, na sequência. Sim. Então, eu concordo mais ou menos, porque no social link da Makoto mostra que ela acha que ela tem mais poder do que ela realmente tem. Ela não tem muita noção o que ela pode enfrentar ou não. Aí, nesse sentido, faria sentido ela sair correndo atrás de um Yakuza sozinha. Mas isso não é muito inteligente, então não cai muito bem. E eu achei ali que faltou uma cena... Ele coloca dinheiro na frente dos caras e tira uma foto, né? É tipo, pô, mano... Uma foto ridícula. Eu não sei se a Yakuza tem algum problema com estupro, sei lá, é muito. Ou ele não é uma Yakuza, não sei. Mas não sei se esses caras têm problema com estupro e tal, mas pra mim a primeira saída que ia acontecer é que a Makoto ia sofrer uma tentativa de estupro. Eu também achei. Sim. Eu achei o motivo meio fraco. Vou ficar te subornando por causa da foto aqui, mas. Nem os personagens ligavam pra isso? É, então, e ele ainda fala, ah, vou fazer da sua irmã uma escrava sexual. Ele comentava isso. Ué, por que você não fez ela, a personagem, sabe? Então, não faz sentido com o que ele fala depois. Mas assim, a dungeon em si foi ok, foi a mesma coisa de sempre. Resolvi sem problema, só que o motivo antes eu olhei e falei, tipo, foi nessa hora que eu comecei a olhar e falar, putz, será que Persona 5 vai me decepcionar na história? Ah, você tá about hurt, cara. Você teve que sair aí. Não foi, Lucas. Não seja infantil. No sentido da história, nesse ponto, porque já tinha tido estupro na primeira dungeon, já tinha tido suicídio na segunda. Na terceira, você tava esperando o inferno na Terra. O estupro e o suicídio juntos. É, então, mas não, só teve uma foto num clube noturno. Acho que eles queriam dar um rest, um descanso pra gente do peso dos palácios. Nossa, eu não queria descansar nesse ponto. Então, eu queria terminar o jogo chorando, né, velho? Eu queria terminar no inferno astral esse jogo. Ô, louco, eu comecei a chorar aí quando eu vi essa foto, porque não é possível. Só isso. Persona! Então, aquilo, acho que eu não gostei, que eu acho os motivos da história meio fraca, é realmente do Kaneshiro, mas eu acho pior a do Okumura. É aquilo, a ambientação é meio ridícula, eu aceito, mas é meio ridícula. Eu até entendo que acha que as pessoas são escravos. A cada três salas eles comentam isso. É, é muito expositivo. Além daquela treta toda da Morgana, dela fugido, ela arranjou uma tretinha com o Ryuji, ficou bravinha, saiu correndo, achou a Haru. Eles usam a porra da moto na perseguição. Isso me faz cair o cu da bunda, velho. A persona da Makoto ser uma moto também não aceito muito bem. Ela nunca serve pra ser uma moto, tipo, a não ser a cena que começa, né, que eles fogem usando a motoca, nunca mais essa motoca foi utilizada. É porque não tem como, porque vira um Transformer depois. Mas ela vira moto, então, ela vira de vez em quando uma moto, porra, mano. Usa essa moto, velho. É que senão ela competir com a Morgana ia se achar mais inútil. Até na parte, tipo, eu não lembro agora, pensando bem, tem uma cena no final, lá pro final do jogo, no castelo do Shido, que o Ryuji sai correndo. Por que a Makoto não usou a moto? Eu não lembro. Não dá, foi no navio que quebrou. Mas ele tinha que correr e pular. Mas por que ele tinha que correr e pular? Pra salvar o resto do time no barco salva-vidas? Sim. Não dava pra pular com uma moto ali? Não, você tinha que pular... Ele tava numa subida. Não dava pra fazer isso porque tava sem SP, Jamon. Ah, tá, tudo bem. Tudo bem. Ele era atleta. Então, tinha que dar um momento, tipo, depois de escrotizar o Ryuji na Okumura, tinha que dar uma moral pra ele, né, numa cena triste. Sim, não... Aqui todo mundo gostou do teleporte? Ou tem problemas com isso? Eu não tive problema porque eu resolvi sem querer de primeiras coisas, aí eu fiquei satisfeito. Eu sou um gênio, né? Eu nem lembro disso. Também não. Acho que eu também fui sem querer e deu certo. Só sei que a Shoei teve raiva de uns inimigos que não tinham fraqueza lá, que deram um... Eu tive que refazer o boss, acho que umas 4 vezes. Nossa. O especial do hambúrguer lá, o Big Mac Supremo. Nossa, eu esqueci de dar... Eu esqueci de defender, eu ficava, não, vou matar, ele me matava antes, eu ficava, não! As calorias te matavam. É. Mas outro problema da Danya da Okumura é com a Haru, dando Awakening na persona 2 vezes. Ah, é verdade, ela é a única que, como eu não tava com vocês, eu tô com uma persona aqui só de role aqui, eu tô brincando com vocês. Tem que ter cutscene. É, então, tipo, é muito pro bem do plot. Fora que todo... É que isso é depois da dungeon. Ela não suspeita que foram os Phantom Thieves que mataram o pai dela. Porque até ali não tinha tido nenhuma morte. E o pai dela foi o primeiro. E ela não suspeitar, tipo, ela só... Nossa, suspeitei um pouquinho, mas já passou. Eu achei muito forçada. Não, mas tá na Disneylândia, então todo mundo não pensou nisso. Tava todo mundo felizão, né? Ela é rica. Não. Com coisas, com coisas bootlegs do Mickey, já era. Ela é cuca fresca. Ela fica com as plantinhas dela, né, velho? Deixa ela, né? já me ouviram aqui fazendo uma parte pessoal do cast, já me ouviram falando, assim, não tão bem de Persona 5. E o meu maior problema com o jogo é que ele tem alguns recursos que são copiados, assim, descaradamente, de Persona 3 e Persona 4. O primeiro é que vocês não ouviram a gente falando deles até agora, porque eles realmente não são importantes. É que tem um traidor logo no início do jogo, você começa o jogo e falam, tem um traidor na sua party. E isso continua meio que oculta o jogo inteiro até a parte que vai revelar quem é o traidor. E isso não importa, sabe? Isso parece que eles pegaram a ideia do Persona 4, que é uma história de detetives, que você tem que descobrir o assassinato, o assassino, e ali eles falam, ah, não, agora a gente viu que eles gostaram disso no Persona 4, tem que descobrir quem é traidor no Persona 5. E fica por isso mesmo, tipo, não é importante, não é tão importante assim, a cena de revelação é meio cagada, a cena de desfecho é cagada. Ninguém se importa com a Kate. Oh, eu me importei. Eu gostei dele. Não, eu tô falando no jogo, a sociedade. Sim. Depois é, que verdade. Morre, pessoal. Ah, ele tá sumido. É, tipo, o Phantom, o Superstar Detective, foda-se. É, né? O cara era tipo o Neymar, assim, qualquer merda que ele falava. Qualquer merda que ele falava, todo mundo ficava, nossa, ele é foda. Aí depois que ele sumiu, todo mundo, quem é esse maluco, sabe? Não teve uma finalização, né? Que ele? Ele foi aquela merda lá dele morrendo pra Cheryl dele pra se resolver. É muito poético. Eu estou sendo morto por mim mesmo. É, não, eu estou sendo morto pela visão que meu pai tem de mim. Olha isso. Nossa. Ué. Nossa, não deixa de ser bosta. Ah, mano, sei lá, tipo, eu gostei, assim, tipo, a persona dele ser o Loki, ser o Robin Hood. Aí depois ele mostrar que ele vira, e aí o Loki, aí você olha e fala, porra! Que esse é o melhor ladrão que pode ter, né? O melhor enganador que tem. Como é que eles chamam? O maior trickster, né? É o Loki, porra. E isso é do caralho. Isso eu achei muito do caralho, mas... É, isso eu não discordo. Mas só que aí, tipo, toda a cena final dele... Toda a importância dele, todo como usam pra esconder, né? Que falam lá que a droga que o protagonista tomou pra ele relembrar as coisas tá falhando, tá afetando a mente dele, aí corta nos momentos que precisa, né? Nos momentos que ele descobre que o cara é vilão... Aí troca, eu achei tipo, putz, sabe? E toda a parte pra ele escapar da prisão, nossa, é uma hora que eu falei, nossa, os caras tão falando tanta bosta que eu não tô entendendo, vou só aceitar que funcionou. Porque o plano mirabolante? É, então, é tipo Jojo Part 5, Just Works. É, foi isso. Pô, eu gostei. Eu acho interessante. Nossa. Eu gostei também do jeito que eles resolveram traidor, no caso. É, porque se o negócio tem que ser forçado, seja forçado e foda-se, sabe? Ele pegou o feeling até o final, sabe? Ele foi forçado do início ao fim. Exatamente. E se é pra escolher ser isso, que seja 100%. Eu gostei. Não esconda. Ah, pode ser. É um jeito positivo de enxergar esse final, assim, essa parte, esse desfecho do traidor. É, eu só achei... Eu não gostei da construção do traidor. Eu nunca me importava muito com a Kate. Eu ficava com raiva dele muito fácil. Eu só passei a gostar dele mesmo quando ele tava se resolvendo. Também. Ele é um personagem muito chatinho. Aí tem toda a história da mãe e mal conta a história dele. Pra você descobrir tudo de uma vez. Assim. É por isso, gente, que vai sair uma versão a mais de Persona 5 com histórias dele. Provavelmente, não. Né? Não duvidemos. Por favor. Chega. E caso seja, vai ser um ótimo motivo pra jogar Persona 5 e comprar pela quarta vez. Ah, eu falei pra você, caralho. Ótimo. Ai, caraca. Investimento. Persona! Então, uma coisa que me incomodou muito foi a transição entre a primeira e a segunda dungeon. Porque você sai meio chocado da primeira dungeon com todo o caso do Kamoshida de estupro e tals. E logo quando aparece o Yusuke, você já fica assustado com ele, porque ele começa aparecendo como um stalker. E a ele acabou... é tarado pela Aang, né? Sim, e a Aang já passou por muita coisa. Ela, tipo, ela tá com aquilo muito fresco na cabeça dela. Aí vai a história, vai e vem, ele fala, eu quero que você seja minha modelo e eu quero que você fique nua. E o jeito que o jogo trata isso é como uma piada. Eles não pensam no ponto da Aang, de como ela pode estar assustada com isso. Isso é uma coisa... O protagonista é o Ryu de falar, vai lá, pô, o que que ele vai fazer com você? Nossa, que legal, você vai... O Japão inteiro vai te ver nua, que legal! Nessa hora eu só olhei pro jogo e falei, o cara que fez a primeira dungeon não participou da segunda. Não tá colando a história. Te garanto que no anime é pior ainda. Ah, não. É sério? Pelo amor de Deus. Ah, não. É porque é corrido, né? Então ficou... dois passos. Ah, mas pensa assim, no anime nem a primeira é boa, né? Então assim, não tava tendo. Nossa, que nojo. Ninguém mais se incomodou com essas coisas? Não teve nenhum incômodo aqui? Eu achei engraçado a Anne com um monte de roupa lá e ficando redonda. Só isso. O Ryuji foi irritante. O Ryuji é irritante o jogo inteiro. É, mas na hora que ele fala mal da Morgana e não nem pede desculpa depois. Poxa, gente. Ali eu achei que ele tava fora do personagem forçadamente. Porque ele nunca foi cuzão daquele jeito, ele tava sendo cuzão pra Morgana ficar muito revoltada. Não, ele foi cuzão várias vezes com ela. Gente. Não, mas ele, tipo, ele falava, ela respondia, e aí ficava, tipo, eles por eles, elas por elas. Ali não, ali, tipo, ela não respondia, aí ele falou, você é uma bostinha mesmo, tá me ouvindo? Bostinha. Não, ele fala, todo mundo sabe que ela tem complexo com... Ela não saber quem era, ele chega, nossa, a Futaba é muito melhor, você é uma merda, Morgana. Eu chego, se desculpa, Ryuji. Ele, não, ela é uma merda mesmo. É muito sacanagem, caralho. Não, mas sentido. Eu até fico mal, porque na cena que eu já citei do Ryuji pulando lá, que não retardado, eu achei que ele ia morrer. Eu achava de verdade que ele ia morrer, então eu dei uma lacrimejada pelo Ryuji. Eu também, puta que pariu. Fiquei emocionado também. Foi lágrimas de crocodilo. Então, aí depois... I'm alive, bits. E aí você fica tipo, mano, vai se fuder, não. Velho. Você é um bosta. E aí a raiva só aumenta. A cena do Ryuji morrendo, entre aspas, eu consegui presenciar assim que a Shoei tá jogando e eu tava assistindo. A reação da Shoei foi muito engraçada, né? Eu falei, é jogo de criança, não vou de criança, ó. Eu falei, é criança, eles não vão matar o personagem principal. Eu fiquei, tô nem aí nossa, se ele morrer. Foda-se, caralho. Eu forçando mó cara de triste, assim, propositalmente. Eu olhei pra Shoei e falei, nossa, ele tá vivo, que bosta. Aí não dá, sem sentimentos isso. Aí é triste. Fora a Morgana também, no final, desaparecendo, e 5 minutos depois... Oi, gente, tô aqui, vocês não me esqueceram. Aquele foi triste, mas demorou pra voltar. O jogo a gente comentou de toda a parte RPG dele, né? A gente comentou sobre os pés que são as dungeons do jogo... Agora vamos para a segunda parte, que Persona conhecido, que é a parte social, né? Você viver a vida adolescente. Quais foram as pessoas que vocês se relacionaram com o jogo, assim, que o jogo permite ou que você se relacione com ela, com personagens, para que você melhore status e para a luta, né? Qual foi o Confidente, Social Link, né? Nomenclatura do Persona 5, Persona 3, Persona 4. Quais que vocês mais gostaram? Isso para mim é difícil responder porque, eu não terminei todas, né? Esse foi um problema para mim. Mas os que terminou, eu tava lendo, tipo, dos que terminou, assim, ninguém tá cobrando todas. Acho que daqui o único que terminou todas foi minha irmã. Sim. Ô, louco. Mas ela foi cheatando aí, ela ficou lendo dica certa aí. Eu vejo resposta, eu não quero ficar enrolando em Social Link. É justo, cada um se diverte como quer, né? Eu gostei muito da Rifumi, tanto é que eu escolhi ela como personagem pra relacionar no jogo. A namoradinha do jogo, né? Sim. Porque eu achei, assim, bem pesado ela. Eu achava que ela, tipo, um jogador, assim, foda, assim. Bem foda no começo mesmo. Aí teve toda aquela sacanagem da mãe dela, tipo, fazer... Fazer os outros perderem, né? Sim, fazer os oponentes perderem. Ela comprava as vitórias da filha. Sim, então, eu achei bem pesada essa história. Eu gostei por causa disso. Não tem muito, assim, o que explicar, na real. Eu também achava que ela era... Porque ela ensina, né? Ela ensina o seu grupo a tática de luta. Então você sabe, sim, que ela não é pouca merda. Só que ela não chegava nem aos pés, né, dos outros. Mas é interessante ver ela ficando feliz por perder. Ela falou, se que eu perca lutando tudo que eu tenho. É da hora. Aí você vê o potencial nela e no final, assim, fica indício de que, pô, eu vou continuar nessa, assim, jogando. Porque eu sei que eu tenho potencial e eu posso ganhar esses caras na marra, em vez de trapacear. Eu gostei do Yoshida, pelos efeitos. Puta, quem é o Yoshida? É o político. Yoshida é o político. Ah, sim. O político. Pelos efeitos deles? Você gostava de ficar falando com os demônios? Pô, é mais facilitar. Você podia pegar nível mais alto, você podia ganhar mais dinheiro, podia ganhar um item melhor. Eram os melhores efeitos pra pegar persona. E o que eu mais gostava era pegar as personas. Mas depois dele eu gostava do Takemi. Infelizmente eu errei o romance e eu não consegui pegar ela com o waifu. A Takemi é a doutora? A doutora, eu fiquei muito triste que eu não consegui. A Shoei deu não na resposta porque ela não sabia que era pedido de namoro, assim. Eu não sabia, ela falou que era depois. Mas avisa ou não avisa? Você vai entrar num relacionamento. Essa pergunta pode mudar o relacionamento com a pessoa, não era? Eu não tinha entendido. Ah, tá. Eles não são nem um pouco sutis pra eu falar isso, Lovera. Me distraiu, eu falei, não! Aí eu escolhi a Makoto. Não foi mal também, né? Não foi justo. Mal. Não, eu pensei na Futaba, falei, mano, mas Futaba é lolo. Não, isso é errado. É muito errado. Ela é praticamente sua irmã. Sim, eu queria um final com ela como irmã, não como amiga. Ó, shoutouts pro Mario, que comentou aí comigo que caso ele jogasse, ele ia ficar com a Futaba. Então, aí, Mario. Vou chamar a polícia aqui já, Mario. Isso é imoral. Ah, o Social Link preferido. Eu acho que... Eu não lembro o nome dele. O cara que gosta de você. Beijo que gostou. O Soujiro. O Soujiro. Ele é muito fofinho. Eu gostei dele, mas eu acabei falando a rota de namoro com a jornalista porque eu tava gostando muito dos lances dela. Dela com dúvida, dela tentando salvar a amiga. Eu acho que não tem como se relacionar com o Soujiro, né? Infelizmente. Eu sei que então, eu também pensei nisso. É, o Soujiro não dava pra pegar, né? Aquele Dilce. Poderia. Fica. Mas só que, mano, você já viu como persona trata personagens homossexuais? Nossa. Que eles só são piadas. Então, imagina o seu personagem. Quanto tempo vai demorar pra ter o seu personagem? E se quiserem discutir sobre o Cândido Persona 4 comigo, comentários está aí pra isso. É, o Kandi e a Naoto também. Parênteses, essa coisa de personagem LGBT, tipo, além daqueles dois caras que sempre aparecem pra assediar menores de 16 anos, porque não porque faz é piada, sentido. Né? Porque gay é tarado, né? Porque gay é tarado. No Social Link da jornalista, eles não explicitam isso, mas você meio que entende que é uma drag queen. E ela nunca é usada como uma piada. Ela sempre é usada só como a menina do bar que vai te dar conselhos, vai conversar com o pessoal. Ah, verdade, né? Tem essa personagem. Verdade. É, isso eu acho legal. É verdade, tinha esquecido que tinha esse personagem. Esse é bem colocado. Essa desculpa. Persona! E você, Jamon? Solte assim os seus desejos mais profundos aí de quem você escolheu. Não. Não, tá, eu namorei. Não, tá bom. Eu escolhi como namorar. Eita porra. Eu escolhi como namorada a professora, mas porque eu achava ela muito fofa. Eu achava o cabelinho dela muito, muito cute. Muito cute. Mentira, você gostava da limitada gatinho pra você. Não, então, a parte toda como ela como empregada, aceito. Tá lá, é parte bem no combo, né? Eu gostava muito da personagem, por si só. Mas eu acho que o Social Link que eu mais gostei foi o do... Ah, esqueci o nome aqui, ó, o mesmo da Shoyo. Yoshida. O Yoshida. Só que eu gostei do Yoshida não por causa das habilidades que ele dá, mas por causa da relação dele. Tipo, eu gostei de personagens adultos no Persona 5, principalmente porque no Persona 5 tem o Ryuji pra ficar falando shit em adultos. É, esses adultos são uns merdas. Como se o problema da sociedade fossem só os adultos, né? Não fosse a sociedade. Sim. E aí, sendo que o seu protagonista tem amigos, inclusive o Soujiro, que é um parceiro o jogo inteiro, na história principal, não precisa nem fazer o social link dele pra saber isso. Tem adultos que se prestam, sabe? Tem muitos adultos que prestam e que não estão corrompidos ou estão tentando também achar o seu próprio lugar na sociedade. E o Yoshida é esse ponto, tipo, ele tá no ramo da política, ele foi corrupto, ele foi exonerado por causa disso e agora tá tentando retomar o lugar no povo. Eu achei isso muito da hora, tipo, eu achei uma pegada diferente dos outros social links. Não são adolescentes, porque, tipo, vai, do pior social link é o, pra mim, é o menininho lá, o que toma uma surra lá, o Mashima. Mishima? Mishima. O Mishima, tipo, putz, eu tenho uma relação de estudante, uma merda com ele, sabe? O cara só quer saber de, vou pegar a menininha. E não é legal. E o Yoshida é justamente isso, tipo, ele é um contraponto nisso. Sim, mas eu acho que em fazer sentido, o social link do Mishima é um dos melhores. O Double XP. Eu não sei. Não, era o XP, né, no caso. XP a parte inteira, né? Ela achei que reconhece o social link, né, pela história dele, é pelo bônus que ele dá. Você conhece assim os personagens. Nossa! Isso é triste. Persona! Um problema bem grande que eu acho do social links do Persona 5... É que, indiferente do Social Link do Persona 3 e do Persona 4, onde você resolve... Você ajuda uma pessoa a resolver um problema dela. Ou seja, ela se enxerga e fala, nossa, eu preciso melhorar isso comigo mesmo. Todos os confidentes não são eles o problema. É sempre um terceiro que tá fudendo eles. E você só resolve o problema deles entrando no memento e resolvendo a vida deles. Oh, depende. O do Mishima não foi assim. Ele mesmo era o problema. Você entra no memento, só que você não muda ele, porque Ele tem que se mudar. Não, você... Então, sim, você, sim, por isso... você bate nele, não bate? Não, você não bate no Mishima. Não, você fala com ele. Então, por isso que quando meu irmão falou que o do Mishima era o pior, eu falei que é o que mais faz sentido. Justo, justo. Tava na minha cara. Foi bem por isso que eu odiei o Mishima, mas ele é o único social link que eu olhei e falei, isso é um social link. E eu acho que, tipo, que é uma mensagem muito triste do personagem, assim, com nos confidentes. Ah, a professora tá sendo chantageada por pais do aluno lá. Opa, eu não fiz isso aí, não fala não, porra. Ah, tá, desculpa. Nossa. Professora com problemas. É, o... Quem... Deixa eu ver quem mais tem... Você... Eu não vou conseguir fazer spoiler, é isso? A jornalista, vocês fizeram? O Raya. Ah, o Raya, eu fiz. Sim. Eu não fiz. Puta, vai tomar no cu, Lucas. Pode falar de quais. Fala a Rifumi, acho que todo mundo fez. Ah, tá, a Rifumi? É, a Rifumi, a mãe dela era do mal. A mãe dela do mal, o cara que joga o pistoleirinho lá, o carinha das arminhas. Não fiz. Eita. A mãe é do mal também, spoiler, mãe é do mal também. Todo mundo é do mal, tem uma então, pessoa sempre do mal. É, sempre só tem Mishima, alguém... né? É, então, Mishima só é porque o Mishima é cabaço, aí fica nessa pegada. O problema do social link é só Deus. Ele. É, o problema é que, com quem você tá conversando. O problema é que ele é um personagem ruim. E aí nisso, tipo, você tem sempre alguém que... O personagem que você tá conversando é uma pessoa justa e, mano... E você só resolve o problema... Pra mim, essa foi a mensagem do Persona 5. Você só resolve problemas se você tem superpoderes. Senão você tá fudido, meu amigo. Sociedade é corrupta e você não tem como resolver. Tipo, não dá uma mensagem positiva, Persona 5. Pelo menos os social links não me dão uma mensagem positiva. No final, a gente vai fazer uma geral do último Palace. Que o último Palace você vai purificar Deus, né? Basicamente, você vai purificar quem te colocou no jogo. Que é o Yabadalf, né? Yabadalf é um nome bem nossa, bem... parabéns conseguindo pronunciar o nome. É um nome muito estranho. É um nome muito estranho. Que é o Santo Graal, né? Ele é o... Na primeira aparição que ele tem, ele é o Santo Graal. Eu não fiz essa conexão, o que ele tem a ver com Jesus. Mas tá aí. Ele é a taça de Jesus igual ao Xenoblade 2. Esse você tá falando é a taça, né? Ele é o Igor, depois ele é a taça, depois ele mostra que ele fala que é o seu Santo Graal, depois ele mostra que ele é o Yabadalf, que ele é o deus, tipo, ele é um deus justo. Sim, aí a luta é maneira, só que a sim. música é meio ruim. Sim, exato. Sim. Pior que a música começa bem, porque ela começa igual a do Shido, né? E depois fica bosta. Sim. Uma coisa que eu acho interessante nessa luta, ou nesse personagem... É que você é um trickster, tipo, você tá sempre sendo rebelde contra a sociedade, e no final você mostra que a sociedade foi uma merda, e a sociedade fala, não, a gente quer ser assim. E aí ele fala, ah, quer saber? Foda-se então tudo. Ninguém merece sentimento, eu dei a chance pra sociedade não conseguiu. E ele é o bem, né? No final você tá indo pro céu, você tá indo pro paraíso. Você tá batendo nos anjos? Você tá batendo em anjos, entendeu? Exatamente. Sim. Cada parte da dungeon, você... E tem todo aquele cenário dourado, a dungeon toda, esse final é uma... tudo dourado. É muito da hora essa parte, tipo, você não perde, o jogo ele não esquece que você é do mal, que você é contra a sociedade. Não, eu concordo com tudo isso que você disse e, assim, eu critiquei a música, né, mas eu gostei muito da batalha, porque a forma como ele usa cada arma diferente, é como se fosse um pecado e status diferentes contra a sua equipe, é bem maneiro. Você gostou disso? Eu gostei, por quê? Você vai falar que é uma merda? Não, não, então, é porque isso foi feito melhor antes, mas eu não vou dizer aonde. Ah, tá, eu não joguei os anteriores, então vou ficar devendo. Então, e isso é uma parte que me deixou mal, porque eu olhei e falei, nossa, olha, eles vão fazer igual lá. E eles não fazem igual lá, ele não tem um significado pro que ele tá usando, né? Você, acho que ele fala os pecados e aí surge uma arma na mão dele, né? Mas não é cada sim, arma sim. É relacionado com o pecado. E ele não explica o que o pecado, o que ele tá querendo expurgar com o pecado, né? Então ele tá só usando os pecados. Mas eu gostei. É uma luta muito legal. Ele é um puta, um deus, é um puta mameca, né? Gigante. É um evangelho, poxa. Sim. E acho que a cena final também de você liberando a sua persona final e puxar, tipo, Satanael, né? Você puxa basicamente Lúcifer. É muito... A cena dele puxando aquela pistola, nossa, é maravilhosa. Eu não consigo... É, eu lembro dessa cena às quase 5 da manhã que eu tava querendo terminar esse jogo e valeu a pena. O que antecede o final de Persona 5, eu não gosto tanto. Mas essa cena final, a cena final dessa luta, depois eu acho merda também. Mas a cena final dessa luta eu acho absurda. Ah, não, não. É daorinha, é bonitinho o final, para. O que, a cena final mesmo? A cena é eles no carrinho, é assim, eles sendo de cena, mas você diz a cena, você diz a cena, ah. Qual cena, meu Deus? Ele faz, ah. Ah, é verdade, ele tá no busão assim, indo pra praia com a galera, no final ele faz, ah. Ah, não vi. Ele dá uma de link, né, então. Eu não lembro disso. A cena que eu acho bonita do final é a Morgana desaparecendo e explicando basicamente o sentido do jogo, mais ou menos. Falando, ah, não, dá pra mudar todo mundo, se você acreditar, esses negócios. Então, mas é uma coisa que contradiz com o jogo todo, porque eles sempre usaram os poderes, né? Nunca foi na conversa que eles mudaram alguém. É. Tirando Mishima. É um problema. É que se você parar pra pensar que o deus todo do mal, o Yabu... Yaba cara, coisa. Só o Jomon, não consegue mais? Puta, já era. Acabou a skill. Não, então, eu falei Abadolf, mas eu não sei se é isso. Eu tô lembrando as letras e tentando formar uma palavra. Vou chamar de Abadá. Yabadá. Então, o Yaba aí, se você parar pra pensar que ele foi criado a partir do desejo das massas e a arma do... o tiro final foi criado a partir da aceitação do pessoal pelos Phantom Thieves, foi as massas que derrotaram ela mesma. Eu acho interessante esse pensamento. Tipo, faz sentido a Morgana falando, ah não, se você pensar, você consegue mudar a realidade. Todo aquele negócio de cognição que tem no jogo inteiro. Nossa, né? Aí ela morre e não morre, pronto. É, então, porque... não morri. Porque vocês não me esqueceram. Eu chorei à toa. Então, eu achei triste porque eu chorei. Exatamente. Não, ao contrário, né? Eu chorei porque achei triste. Não. Não, eu chorei porque eu chorei à toa, é isso. Exato. Nossa. Eu não chorei porque o Lucas falou pra mim, eu chorei. Aí eu não chorei. Você já tava na expectativa. Eu já sabia, eu falei, vai ser uma cena triste. Quando a Shoyu já falei, a Morgana vai voltar como um gato normal. Eu, porra, Shoyu! Dito tudo isso que a gente falou em bastante tempo, vamos dar nossas, nosso recomendo ou não, né? Se a gente recomenda pra quem nunca jogou RPG, assim, deem suas ressalvas à vontade. Vai lá, Lucas, manda aí, recomenda ou não o jogo? Eu vou classificar o jogo. É assim, você gosta de ler? Você gosta de RPG? Você gosta de Japão? Se você condiz com essas três coisas, pode comprar na Fez jogo, porque ele é foda. Só isso? É só assim? Nossa, tá. Não, ok, tá. O jogo realmente tem um visual foda, eu achei bem único. A toda a questão, assim, que a gente falou da música e tal. A gente não entrou em muito detalhe do sistema de persona, mas ele é super viciante. Você, como se fosse uma Pokédex, sabe? Você mistura as personas e vai habilitando novas e cada vez mais fortes. O jogo tem muito a oferecer. Você facilmente consegue passar de 100 horas. Assim, na verdade, vai passar de 100 horas. A história exige isso, né? Exige, então. Então, se você quer pagar num jogo que você vai ter um retorno, assim, de tempo garantido, pode ir na fé. Eu, que sou uma pessoa que não gosta de RPG, eu achei incrível. O jogo é muito bom, eu recomendo. Até que eu acho que pessoas que não gostam desse estilo vão gostar. Além de você poder escolher uma waifu, hein? A parte muito importante. É a parte que, dias de passagem, que eu tenho a impressão que chama mais gente do que o sistema de RPG. Com certeza. Mano, 120 horas pra ficar com uma menininha lá por alguns tempos, mano, isso é dedicação, velho. Não, você pode ficar com todas, mas aí também... Mas tem o problema de não ter a opção homossexual. É, isso eu fiquei chateado, eu queria, viu? Mas só tinha dois caras, porque o resto era tudo meio velho, né? Todo mundo ama Yusuke. Por quê? Mas só que aí você tá excluindo as pessoas que gostam de... pessoas não, mais velhas. Não, tem problema, eu não vejo problema. Ia ser engraçado, mano, é aquela coisa, você pega a filha do Soujiro e sacaneia o Soujiro, por que você não pega o Soujiro e sacaneia a Futaba? Acho que é melhor, é mais permitido, eu acho. Ah, são 120 horas, eu consegui jogar tudo isso, então eu recomendo. É aquilo, se você jogou Persona 3 e 4, provavelmente você vai ir com vai com a expectativa alta e vai ser quebrado um pouco, assim como eu fui. Mas a jogabilidade é ótima, muito melhor, obviamente, do que do Persona 3 e 4. A história te prende, por mais que ela dê umas vaciladas em algumas partes. E se você não ficar procurando pelo em ovo, acho que você gosta. Então eu recomendo. São três recomendações, eu não posso negar isso, principalmente fag da série que eu sou. Se você gosta de RPG, se você não gosta de RPG, quer tentar o seu primeiro, esse pode ser o seu primeiro. Não é um bom exemplo de o que o estilo pode te dar. mas é um excelente jogo, tipo, é independente, assim. A menos que você não saiba ler inglês e nem japonês. Então, e nem outra língua que esse jogo sai. Se você não consegue ler, não vai. Não dá, porque é um jogo de muita história. E se você quer um negócio muito rápido também, talvez não seja bom. Porque acho que até a primeira luta demora uma hora e meia. Não lembro. É um bom tempo. Tipo, não é um Persona 4 que demora 2 horas, mas é bastante tempo. Eu vou terminar o cast agradecendo tanto a minha irmã, Sara, quanto a Shoyo, por terem participado e aguentado eu e o Lucas. De boas. Acho que elas aguentam a gente diariamente, quase, né, Jomon? Aguento o Jomon há 21 anos. Ah, então você tá bem calejado. Totalmente. É, mas em cast a gente tá falando demais, né? Fala ou não, né? Não, você fala demais sempre. Obrigado. Oh boy! E é isso. Obrigado pra quem ouviu até aqui esse episódio gigantesco. Espero que vocês tenham gostado do podcast. Não esqueçam de deixar seu comentário. Comenta de waifu, se isso é o ponto importante do cast. Coisas que vocês gostaram de Persona 5, se vocês não gostaram. E eu acho que é isso. Obrigado a todos e até o próximo episódio, que não sabemos qual será o tema.